Roma Porto, Magrana 3-0. Santo Maté 3-4-0. O Gono 2-7-3-0. TAM 3197 Recife 1288, Alterno 3325. 288-3325, boa noite. Para Brasília, aguarde 360, prevista gole e transição ou fita. Gole ou fita, pista agora é 10? Pista 28, hein, Russo? Ah, tá bom. 3662, mais quantas linhas falecidas? Santa Cruz está restabelecida? Autorizado nível 170, chegando a cara autorizada, incremento da razão livre, agora 390, incremento da razão invertida para 2.500 pés, até passar o 350, após o avanço inteiro do comandante. Informação de tráfego 12 horas, 40 milhas, na força, mantendo 360, alfa 320 da mesma forma, 362, e pode não estiver fazendo a entregar o solicitado. Só 3-0 em torno. 3-1, informa o tráfego na posição de 1 hora, 35 milhas no posto, passando 3-8-0 para o ONU, 7-0, é o Alfa 3-2-0 para a companhia. Azul 4070, informação Zulu. Azul 4070, aciona identificação. Chegada a Cari, desça e mantém o nível 040. O senhor tem condições de imprimir essa velocidade até uma posição Cari? Afirmativo, descendo pro 040 na Cari. Afirmativo, prossegue na velocidade. Gente, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Santa 3258, transfere informação Yankee, cruzando agora o 210 para o 160. Santa 3258, sua identificação, chega da cara e desce e mantém o nível 050. 4250, poderia confirmar, descer para a China? 050, Santa 3858. 050, 3858, informa que está transportando órgão para transplante. Tente, se for possível, redução de 20 nós, controle estará grato. É, poderia confirmar, está entrecortada a sua mensagem, senhora, não está entendendo. Controle, eu tenho 3858. Tá, 3258, prossiga. Sua mensagem está totalmente entrecortada, senhora. Não tem condições de entender, só entendeu o sinalzinho. É, poderia confirmar? Mantenha a velocidade em descida para nível 050, tá? 3858. Mantendo 359 para 050, 3858. Eu peso Luno 7, decola da 10, corrigindo, decola da 28, curva à esquerda, subida gole, transição o fito, controle 1-9-8, aciona 5525, voo no meio no 13. Autorizado 360, peso Luno 7 para Brasília, gole o fito, 28, curva à esquerda, aciona 5525, chama controle 198, gol 1 no meio no 3. Correto, chame acionamento, gol no meio no 3. Chama 3. A 3603, cópia. Copia 3603. 340, nível autorizado para Guarulhos, via Peruísque 50, decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida gole até a posição Eval, após Eval, direto Eudes. Controle 1-9-8, aciona 5522, tá? 3603. Autorizado Guarulhos 340, Peruísque 50, decola 28, curva esquerda, gole Eval, após Eval Eudes. Controle 198-5522, transponder. Sempre pronto no 7, pushback acionamento 3603. No 7 já está pronto para push acionar. Autorizado, chame tax 3603. Vai chamar. 40 dias com o posto, mantendo 3-0, alfa 3-4-3. Repórter 3-0-0, na frequência 1-2-4-3-1-9-7. 28, após a decolagem, curva esquerda, subida Gole, transição Ofito, controle 199.8, aciona 5527. Do Brasília, nível 340, via Pirzolo 197, decola da 28 com curva esquerda, Gole Ofito, 119.8 ao controle, 5527 ao transponder, tá? 3561. Chamando correto, chame pronto para o acionamento. 3561. Reportaremos. 3561 da TAM. Salvador, será 3662? Prossiga, 3662. Coordenação solicita RNAV na final do 28 e alguma velocidade recomendada na descida. TAM 3662, aguarde autorização para o RNAV. O senhor tem condições de reduzir na chegada, não? 259 ajuda? Afirmativo, então 3662. 259, 3662, reduzindo. Controle azul 4070, também a intenção é o RNAV para 28. Gente azul 4070, aguarde autorização para o RNAV. Mais curto. Via Peruísque 58, decolagem da pista 28, curva direita, subida Aron, transição Melim, controle 199.8, aciona 5532, o Isca até o Eco. Ok, 310, informa o Peruísque 58, Aron, registro de 28, primeira curva direita, controle 198, 5531. 5532, 32 é o transponder, livre acionamento, chame táxi. Ok, 5532, forma de acionamento para táxi, Isca até o Eco. Para pushback, acionamento no gate 8, ciente da pista 3561. Portão 8 autorizado, pushback, acionamento, chame táxi, o 3561. A livre acionamento, pushback, reporta táxi, tá? 3561. Solo 3603 para o táxi, 97 a bordo, 410, alterna Galeão. Após Serra Vitor 362, vou em Serra Vitor 366, o 4070. Afirmativo. Vai voar então 362, depois 366, azul 4070. É confirmando, é o 363, né? Afirmativo. Serra Vitor 362, após Serra Vitor 363, 4070. Afirmativo. Azul 4077, autorizadas as altitudes da carta, né? Afirmativo. Azul 4070, após Serra Vitor 362, está autorizado 2.500 pés na Proa Serra Vitor 363. Afirmativo, 2.500 no 363, obrigado. 3.3, mandado 230, bom voo. 3858, está autorizado RNAVE, voa na Proa Serra Vitor 362, após na Proa Serra Vitor 363. Então, 3858. Gente, RNAVE autorizado, voa na Proa Serra Vitor 362, após 363, 3858. Para 0.50. Gente, 3.858, está autorizado 040. 398, boa noite, oficina de identificação e vigilância, Marcelo 390, vou na proa de Jona, aguardando chegar na casa, Bispo Salvador 282. Juliette, Oscar, November Alfa, Jona. O Azul 4070, passando a Serra Vitor 363, avistando. Gente, Azul 4070, vou na Proa Serra Vitor 364, informe estabilizado na RNAV. 364, informe estabilizado, Azul 4070. Gol no meio no 3. Diga. Existe a possibilidade de mantermos a posição e acionarmos com a fonte externa na própria posição? Vai. Afirmativo. A gente vai necessitar de fonte externa, ela já foi pedida, está chegando aqui na aeronave. A gente gostaria de acionar na posição que estamos. Estabilizado na final RNAV da 28, o Azul 4070. Azul 4070, torre 198 decimal 6. 1862, obrigado. Gente, 3561, táxi a via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, lá torre 198 decimal 6, bom voo. Livre táxi via Pátio Juliette Alfa no ponto de parada 2.8.118.62 2.500 pés na Proa Serra Vitor 363. Ok, 2.500.363, poderia confirmar o ajuste? 10.14, 3.8.58. Obrigado, 3.8.58. Atingiu 070, então 3.4.55. Só 3.4.55, informe se está fazendo desvio, então está à direita da Star. Não, negativo. Passei a posição ANTO. Estou seguindo para interceptar o VOR. Certo, então 3454, desça e mantenha o nível 050. Para o 050, 3455. Então, 3455, tem condições de voar na proa de Usan? Proa de que posição? Usan, uniforme Zulu Alfa November. Tem, não tem CB nenhum, tem nada. Usan, uniforme Zulu Alfa November, gente. 3455, inicie redução para 1909. Vai reduzir para 190 até 3455. É possível efetuar o arco a partir da presente proa, 3455? Afirmativo, 3455. Afirmativo. Mantém então a presente proa, efetuar o arco para efetuar o procedimento VRDMS e tudo de instrução para 3455. Procedimento é o VRDMS, 3455, a gente vai interceptar o arco nessa proa, 3455. Certo. Dan 3662, inicie redução, 190 nós. Reduzindo 190 nós, Dan 3662. Esse é o Gol 1885, autorizado Guarulhos, nível 320, Aperuxo 50 Aerovia. Decola 228, esquerda, Gole, Eval, depois Eudes. Controle 198 e o transponder 5536, Gol 1885. Confirmo após Eval, voa direto Eudes, 1885, na 612, deixando pronto para o SPEC saneamento. Eval, Eudes, 885, obrigado. No zero, essa identificação, chegada a cara e descer e manter o nível 050. Chegada a cara, descendo para 050-6310. Aqui a gente mantém o 060-3662. Então, 3662, vetoração para sequenciamento, curve à direita, proa 060. Seu limite é radial 090 de Salvador. Direita, proa 060, limitado 090 de Salvador, mantendo 6000. 4070, mantenha a posição, aguarde para prosseguir o táxi, 4070. Mantendo a posição, azul 4070. Só passando o Espacial Eco para ingresso na alfa. Observer, bois da Marília, passa à sua frente, após segue como número 2 até o ponto esperado 28, lá torre 198, décimo ao meio, bom voo. Whisky, hotel Eco. Espacial Eco, pede o próximo. Após o Bravo Eco 58 ingressando na Alfa no momento, passa à sua frente, ingressa Alfa e Kilo, taxia via parte 3, informe para ingresso parte 1, azul 4070. Ok, a passagem do, após a passagem do tráfego, Alfa e Kilo para o pátio 3 e aguardando instruções, azul 4070. EDME é a chamada estabilizada, está 3455. Gente, 4070 vai ingressar após táxi o Equilo e chama no pátio 3 para ingressar no pátio 1. Quilo ingressar no pátio 3, depois chamará para ingresso no pátio 1, azul 4070. Para o táxi Gol 1613, temos 102 a bordo, 3:53, confim. 0353, confim, 072 a bordo. 1613, é o nosso prefixo. Temos 72 a bordo, 0353, confim, exatamente. Gente, no 1613 vai ingressar taxiway Índia e Alfa até o ponto esperado 28, voar torre 198, décimo meio, bom voo. Ok, Índia, Alfa, ponte espera 28186. Grato aí pela coordenação, por gentileza, uma boa noite. Solo tá... Atingindo 3000 pés, mantém a proa 060, tá 3662. Afirmativo, seu limite radial 090, permanece. Permanece o limite, 3662. No pátio 3, chamada para ingressar no pátio 1, 3258. Rodrigo, chamada terminal 2307. Informação, pegamos dentro de calda aqui agora no bolso, né? Componente de calda, é isso? Ah, firma. Positivo, sente. 35, nós. Alternada 62, boa noite, aqui é a identificação vigilância, Matéria 370. Foi na proa de Jona, Juliette Alfa, na Vender Alfa, previsto chegar na Cari. Brasília, 12655, secundária, 12425, bom voo, o voo no 940. Ô, tá 3455, vai passar lama, tá visual com a pista. Gente, tá 3455, reporte estabilizado, procedimento do RDMS. Chamará estabilizado na final, tá 3455. TAN 3662, em descida para 2 mil pés, ajuste no 095, reassuma a navegação, proa de lama, TAN 3662. Proa de lama, 3662, solicita, se possível, Sierra Vitor 364. Afirmativo, reassuma a navegação, autorizada RNAV, desse mantenha 2500 pés, proa de Sierra Vitor 364, TAN 3662. 2500 pés, Sierra Vitor 364, TAN 3662, graças. Controle OS 6727 da frente da Zulu. TAN 3858, mantenha a posição antes da saída do pátio 3. Vai aguardar o portão meia dúzia se liberar. Vai aguardar o meia dúzia se liberar, TAN 3858. TAN 3, boa noite. TAN 3603, contato radar, suba ao nível 340, saída Gole, Eval. Gole, Eval 340, 3603. Controle Salvador, Webjet 6727, canto. 6727, acende a identificação, chegada e pitch desse mantém o nível 070. 070, e pitch, Web 6727. O TAN 3455, está estabilizado no VOE. Torre 198, decimal 6, TAN 3455. 186, obrigado. Na 6310, desce para nível 040. Continuando a descida para 040, janela 6310. Pelo Salvador, é o TAN 3561, decolado no seu escudo. TAN 3561, no contato radar, suba ao nível 340, saída Gole, transição fita. Web 6727, informa velocidade indicada. 250. Ciente.